było powoli, to się już nie było. Funcionam aqui os parques, já trabalharam até a carvão e tudo, e é, há algo que a gente aqui para a rua, que trouxe. Agora é natural que haja aí dentro da reserva. Oh, companheiro, olha ali, acho que é cimento. É, cimento de calpedra. Não é cimento atual, é. Faz racha e não presta. Está mesmo a dobrar. É. Let's go.